nós dois. Vou vivendo, tem muito mais você no coração. Refazendo os meus sonhos sonhados por nós. Levantando aos poucos as minhas paredes. Tô tentando deixar a vida fluir. Tá doendo, ah, por Deus não desapareça. Minha vida é feita de aplauso fugaz. Minha vida são flashes que estão na memória. Se você voltar agora, o coração vai sorrir. Minha vida se divide em três partes iguais. Uma é você, a outra é a saudade, ai dos meus ais. Sonho que divaga e levita até o amanhecer. A madrugada e eu te odiamos, meu corpo e o coração, nós dois te amamos. Deixar a vida fluir. Tá doendo, ah, por Deus não desapareça. Minha vida é feita de aplauso fugaz. Minha vida são flashes que estão na memória. Se você voltar agora, o coração vai sorrir. Minha vida se divide em três partes iguais. Uma é você, a outra é a saudade, ai dos meus ais. Sonho que divaga e levita até o amanhecer. A madrugada e eu te odiamos, meu corpo e o coração, ah, nós dois te amamos.